Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. E estamos prestes a entrar no sexto ano, aliás, neste mês de novembro, entramos no sexto ano de emissões em que temos sempre uma banda em destaque, o que para nós dá-nos bastante prazer, sendo certo que na altura a dúvida que tínhamos havia produção nacional suficiente para alimentar um destaque por semana. Hoje em dia faltam-nos é semanas, tanto mais que algumas das semanas já te obriga a ter dois. Com muito prazer nosso. É sempre bom saber que anda aqui muita e boa produção nacional. No caso em apreço, que já anda aqui a rodar há algum tempo, aliás, já rodavam ainda antes do álbum estar aí para venda, falamos de Cabaré Fortuna. Já aqui foram referidos, nomeadamente o Paulo Praça, há pouco tempo esteve connosco e falou também da sua participação neste projeto, que já não é projeto, já é uma realidade, que tem um álbum que, enfim, desde logo fica a situar a nota do cais satírico, amor e coisas parvas. Claro que, como habitual, temos alguém para falar sobre este projeto e aqui é mais que justo que seja a voz, o Alberto Almeida, que venha falar sobre ele. E como diz o Rui Veloso, é a voz, aquilo que se chega à frente, é aquilo que colhe os amores. Antes de mais, Alberto, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sendo certo que nós já sabíamos o nome Alberto por via de ser um músico de uma massagem, por onde andou o Alberto que levasse a que em 2011 tivesse este disco e este projeto para chegar às pessoas? O Alberto Almeida andou já desde tenra idade, que está ligado ao mundo da música, numa fase, isto nos anos 80, como músico, como referiste muito bem, dos Brahma Sage, como teclista dos Brahma Sage, depois um pouco afastado das leads musicais, mais ligado à parte do trabalho de design e de fotografia, uhum. E que mais tarde acabei por também fazer, linkar, digamos que, esta minha outra atividade para com a música, e tornei-me também fotógrafo de músicos, não é? A nível nacional, trabalhei com diversas bandas. Referiu alguns, Mind the Gap, Blind Zero... Sim, Mind the Gap, Blind Zero, Mês, Os Clã, uma série de bandas nacionais e também bandas internacionais, no meu caso agora, recentemente, que trabalho com os James já a uma certa altura... Tenho agora também um novo trabalho com os Trabalhadores de Comércio, que era uma das bandas míticas que me faltavam e que eu queria. Uhum. E, portanto, e depois, mais tarde, portanto, fiz essa ligação à música, não é? Através da fotografia. E já em 2006, e muito antes, eu tinha já como um dos meus objetivos poder desenvolver um projeto pessoal. Mas isso acabou por acontecer de uma forma espontânea, porque entretanto também tive uns tempos ausentes do país, estive em Londres uns tempos, e depois quando regressei começou a fazer sentido a determinada altura por alguma escrita que eu tinha criar a história dos Cabaré Fortuna, e a coisa acabou por... Senti também um bocadinho falta de Portugal, de estar aqui, das nossas coisas, de toda a nossa o nosso folclore diário que nós temos. Senti essa falta, confesso. E achei interessante pegar em determinados aspectos e começar a construir a história dos Cabaré Fortuna. História essa que foi construída diariamente, a partir do momento em que eu comecei a dar atenção às expressões populares que as pessoas usam e a tomar anotações. Ao seu país de França, não é? Exatamente. E o olho ao respeitinho. Uhum. Portanto, são coisas que nos estão, são muito intrínsecas em nós, não é? Enquanto portugueses. E tomei isso em atenção e a partir daí é que comecei a fazer essa colagem, digamos, de expressões populares. E comecei a construir as minhas histórias, juntando-lhe todo aquele nonsense, não é? Comecei a cozinhá-las com o nonsense português que nós temos. E pronto, e deu neste resultado final que foi o Amor e Coisas Parvas. 33 no meu terceiro andar, porta a abrir, ela a sair e eu a entrar. Os olhos cruzam-se, os olhos abusam, perfumes lançam setas no ar. 34 no cacifo ao lado, mora um avião que me leva à rota do pecado. 35 direto ao meu recinto, e a pensar em dizer-lhe o que sinto, mas para ir, para lá voltar, terei de evitar a rota 34. Oh rapaz, vai com cuidado, que o pecado veste Prada em marolado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. Vai com cuidado, que o pecado veste Prada em marolado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. Vai com cuidado, que o pecado veste Prada em marolado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. Porta a abrir, ela a sair e eu a entrar. Os olhos cruzam-se, os olhos abusam. Perfumes lançam, setas no ar. Oh rapaz, vai com cuidado, que o pecado veste Prada em mau lado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. Vai com cuidado, que o pecado veste Prada em mau lado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. Tem a noção de que havia muita gente à espera, não digo que abrafou, mas à espera de algo, que ficou em aberto desde que acabaram, por exemplo, os sitiados ou bandas Porquinhos da Hilda? Tenho essa noção? Tenho, claro. Claro, eu sou uma das pessoas que estava à espera também, porque fazem parte um pouco... Essas bandas como os Sitiados, o António Variações, uhum. Sei lá, Trabalhadores Comércio, Táxi, Radar Gaddafi, não sei das quantas, não é? Esse tipo de bandas fazem todas parte do meu universo afetivo. Fúria do Açúcar? Não tanto, mas também um pouco. Uhum. Mas eu estou a falar mais nas bandas específicas, naquelas bandas mais dos anos 80. E que também tem aquele toque de, na sua música e na sua letra de raiz popular. Uhum. Mais isso. E, portanto, eu já senti essa falta. E também confesso que isso, de certa forma, também acabei por denunciar um pouco na sonoridade dos Cabaré Fortuna, porque faz parte desse meu universo afetivo, desse meu universo musical afetivo. Também muito porque quem está fora sente mais isso. Sim. Eu costumava, pelo menos quando estamos perto das coisas, se calhar às vezes é muito usual não as vermos. Exato. Ou não termos uma noção concreta e uma noção geral daquilo que as coisas são. É preciso o afastamento para realmente conseguirmos ver as coisas. E é um bocado isso. E daí o nome do álbum, Amor e Coisas Parvas. Brancos, temos um cavalo alado e um pai. Alberto foi um tema que foi disponibilizado com bastante antecedência à saída deste álbum e que, eu vou dizer do meu ponto de vista aqui da própria Rádio Jornal, fomos divulgando e fomos tendo a expectativa do que é que viria a seguir. Logo com um teledisco muito criativo, aliás, que lhe dou já desde aos parabéns, e efetivamente foi criada a expectativa. Não acha que houve aqui tempo demais para a saída do álbum? Houve de facto há algum tempo, porque entretanto nós tivemos também a preparar, como vocês sabem, está incluído com o disco, também um DVD. Uhum. Daí essa demora, que foi também na preparação desse DVD, porque houve da parte, tanto da parte editorial como da banda, uma determinada preocupação em que as pessoas entendessem um pouco o que é o projeto de Escabaré Fortuna. E os Escabaré Fortuna estão, digamos que, em termos musicais, têm uma grande dose de sátira e de humor, não é? E isso é um bocado como andar no arame, não é? E muitas das vezes achamos que tínhamos que juntar algo em termos de imagem para que as pessoas percebessem um pouco aquilo que nós queremos, no seu conceito geral, aquilo que são os Cabaré Fortuna. Porque poderiam não perceber muito bem o projeto em si e a forma como abordámos determinados assuntos. Daí um pouco essa demora, porque estivemos a preparar esse DVD. Senti o cheiro da noite abraçado à tua pele, quente como o teu calor, doce como o teu Chanel. Carrego sempre o saco cheio, não fui poemar. São restos de um dia alheio, são cascas, pensos e meias rotas. Pisquei-te o olho um só segundo, fingiste não olhar para mim. Serei eu o salteador do teu mundo, a encontrá-lo por fim. Se der fisgada, avanço. Se me deres com pé, recuo. Se me conquistares, eu danço. Se danças com outro amor, se der fisgada, avanço. Se me deres com pé, recuo. Se me conquistares, eu danço. Se danças. Dona Carminda, Dona Carminda, estou de partida para outra rua, um pouco mais acima. Dona Carminda, Dona Carminda, a vida não acaba no fim da recolha, a cama é bem fina. É bem-vinda. A criação das músicas tem muito o seu dedo e do Kiko Serrano. Sim. Para mais estarido, enfim, aqui já talvez foi falado, que hoje é quase uma redundância. É, alguém que esteve ligado ao Pedro Brunhosa, que foi o produtor do álbum Viagens. Exatamente. Esteve ligado à Sala de Frutas e é membro dos Plaza, portanto, e produtor ainda do Pablo Guarim, portanto, do Slime. Do Slime, exatamente. Esta criação de músicas, como percebemos, foram sendo criadas ao longo do tempo. Assim, na altura, e isto foi tudo também um pouco fruto de uma casualidade, isto que aconteceu, que foi uma coisa interessante, porque aconteceu por acaso, foi uma história, foi mesmo uma casualidade a forma como as músicas chegaram ao Kiko Serrano, porque nem fui eu, de uma forma deliberada, que lhe mostrei, nem foi ele que me pediu, simplesmente foi uma coisa que aconteceu, digamos, por mero acaso, porque eu sou, tenho uma relação profissional e de amizade muito grande com o Saul Davis, do James, e numa das minhas deslocações em Londres, estava precisamente com ele e cheguei-lhe a mostrar algumas músicas que estava a fazer na altura ainda estava a gravar, não havia o Kiko Serrano na história, e numa das reuniões, já depois no estúdio da Aguda, com o Kiko Serrano, numa das reuniões ao qual eu me desloquei para uma reunião sobre o trabalho fotográfico que ia desenvolver para o projeto, para o Slimy, não é? Na altura que estava a trabalhar, do primeiro álbum, aconteceu de estarem lá a cantar uma das minhas músicas, o Saul Davis só cantava uma das músicas, essa música por acaso eu nunca lhe tinha mostrado a música, e eu nesse dia, por casualidade, eu tinha um CD comigo, e mal pus o CD a tocar, eles começaram a ouvir as seguintes, de modo que quando chegou ao fim do CD, o Kiko Serrano já me estava a perguntar quando é que íamos começar a gravar o disco. E assim foi, portanto, foi fruto de uma casualidade, este amor e coisas parvas, e acho que é assim que também as coisas fazem sentido, não é? A partir daí começámos então a desenvolver, porque também daquele naipe de músicas que eu tinha um leque de 12, 14 temas na altura, creio eu. Surgiram em estúdio, metade do álbum foi todo ele concebido em estúdio já em trabalho com o Kiko Serrano, e foram em situações que foram acontecendo e que depois fomos descrevendo, e depois vai para casa, no dia seguinte já vem com uma letra, mas correu muito bem, foi feito de uma forma muito descomprometida, mas ao mesmo tempo muito intensa em termos criativos, e muito bom, com muito fun. Grossa, só com pau afiado. Caiu a minha. fala agora das pessoas que acompanham em termos de músicos. Ah, sim, sim. Há pouco falámos dos Plaza e então por aqui vem já a inerência o Paulo Praça. Sim, o Paulo Praça e também o Simão Praça, exatamente, que entrou no disco. Exatamente, irmão do Paulo Praça. Exatamente. Que é na guitarra, depois na bateria o Rui Ferraz, vem da Miniman Blues Band. Sim, não? O Rui Ferraz. De que já falámos aqui por via de António Mão de Ferro, portanto. Exatamente, exatamente. É o que julgo saber, Cenoura, não é? Exatamente, o nosso Cenoura. Vocalista dos Ossax temos o Pedro Saraiva e temos aqui a banda composta. Sendo que há aqui participações especiais de que não podemos deixar de falar. O Sérgio Castro. Temos também o Pedro Moreira, que também entrou noutras partes de gravação de bateria, e as participações, que foi o Sérgio Castro, dos Trabalhadores do Comércio, no Chocai Campeão, o Álvaro Costa, numa emissão afortunada de Boas Conquistas, da, não é? No tema Levantar Tola e Toca Viola, da Sim, um profissional de rádio sério, portanto. Exatamente. O Júlio Pereira. O Júlio Pereira, exatamente, que colaborou connosco, tocando bragueza e bandolim. E então, pois, então, o Slim. E que foi uma mais-valia. Exatamente. Sim, e o Paulo Garim. O Paulo Garim também na outra parte da emissão afortunada, não é? Mas isto não fica ainda completo se não falarmos aqui do Manuel Cruz, o homem dos Ratos Violeta e agora Foz Bandido. Exatamente. Na altura, portanto, eu e o Manuel somos amigos já de longa data, de escola. Eu confesso, e sempre me confessei, um fã do trabalho do Manel, quer a nível musical, quer noutras abordagens artísticas que ele tem. E numa delas é a ilustração, que eu sempre fui fã do Manel nas ilustrações. É que os Corvos um dia chamaram-no de gênio. Como? Os Corvos, aqui em entrevista da Boa Nova, chamaram-no de gênio. Ah, sim, e não é menos que isso. Não é menos que isso. Claro que sim, concordo plenamente, mas plenamente. É um prazer muito grande ter a possibilidade de ter um amigo como o Manel e de poder partilhar imensas questões criativas com ele, não é? Poder divagar imenso, como eu fiz imensas vezes com ele, e de trabalhar e de partilhar momentos com ele como os que eu tive. E foi precisamente isso que quis realçar e destacar. Pedi ao Manel, na altura, eu lembro-me que quando lhe fiz a abordagem, lhe tinha dito que gostaria imenso de ter uma participação nele do meu disco, mas não queria que ele cantasse nem tocasse. Foi a primeira coisa que lhe disse logo. A sério, ó Manel, opá, mas não, não, olha assim, mas não cantas nem tocas. E ele ficou, e mais uma vez, é isso, eu gosto nisso no Manel, que é brilhante, porque ele ficou entusiasmadíssimo. Ele denunciou um imenso sorriso e disse-me assim, opá, não imaginas a quantidade de anos que eu ando à espera de ouvir isso de alguém. a sério? Então, o que é que eu tenho que fazer? Opá, só tens de desenhar. Ele, ei, pá, vamos já. E então começou, e passado uns dias tinha logo aquilo lá pronto, e ligou-me e enviou-me a ilustração e mais algumas ilustrações que ele fez, e eu fiquei muito contente por ter isso. Ele corria o risco que lhe dissesse que dançasse, mas isso talvez não fosse propriamente o que ele estava à espera. Ah, claro. Não sei, é possível se calhar fazer um vídeo com uma coreografia de uma chance. Era noite de Natal, parecia tudo perfeito e perdi a lucidez. Pois a coisa correu mal, parti o braço direito, é chegada a minha vez. Hospital, burocracia, que profunda agonia. Com quem posso eu contar? Eis que surge a simpatia, meiga e doce Ana Maria, encantou-me o teu olhar. Que bom sistema de saúde, puxou-me logo pela juventude. Nem uma compressa tinha dado e eu já estava aliviado. Passando os dias, foi-se transferindo a dor, guardo agora no meu peito. E sempre que recebias dia a dia uma flor, assinai o ser perfeito. Agora quero voltar, mas não sei como fazer, não tenho nada partido. Encantou-me o teu olhar, tenho o coração a arder. Foi vamos aqui à fase de desafios. Isto recordei-me fazê-lo já, porque o Manuel Cruz é um dos nomes que é muito referido e já vai perceber porquê. São três os desafios. E vamos imaginar aqui. Vem aí os Cabaré Fortuna aqui ao Oliveira do Hospital. Antes de mais, não sei se o Alberto conhece a cidade. Vem aqui ao Oliveira do Hospital fazer um concerto. E permite-lhe fazer assim. Muito bem, Alberto, pode trazer consigo duas bandas nacionais para o concerto. Quem é que escolheria hoje em dia? Aí é uma boa questão, realmente. Sem dúvida nenhuma que uma das coisas que se calhar eu tentava era fazer algo que tivesse um bocado a ver com, digamos, com o universo ou aproximado de Cabaré Fortuna, não é? Mas a nível nacional era capaz de escolher, embora eu goste da área mais do rock, gostava imenso dos Bunny Ranch. Os Bunny Ranch, ou então gostava do projeto do Foz Foz Bandido, sem dúvida. Eu podia estar mais perto do que eu queria para mim. Vamos ao segundo desafio. Imagino que há uma banda da cena internacional que veio, olha, porque não, aqui ao Oliveira do Hospital. E estando cá, assim, a nossa primeira parte, quem vai fazer é Cabaré Fortuna. Não, isso é errado. Eles é que faziam uma segunda parte de Cabaré, atenção. Bem dito, muito bem, muito bem. Muito obrigado pela ressalva. De quem era a banda que vocês gostariam muito de partilhar o palco? A banda internacional. Uhum. Olha, eu gostaria mesmo, por um lado, porque é uma banda que eu gosto imenso. Tem muita parte da eletrónica. Eu gostava com os Depeche Mode, uhum, que eu adoro, uhum, que é a minha banda de eleição, para quem não sabe, internacional. Need special handling. My God, what have we done to you? Gostava também dos The Ting Tings, acho que é um projeto interessante. Vamos aqui ao terceiro, e é o que vos dizem, é o mais complicado. Sim. Imagino que vão fazer um tributo a um autor nacional, a uma banda, e querem que Cabaré Fortuna participe nesse disco de tributo com um tema, com uma versão. De que tributo gostariam muito de participar, já agora, com que tema que o fariam? Autor de uma banda nacional, eu gostaria, por exemplo, algo que eu sempre gostei imenso, eu gostaria de fazer um tributo a António Variações, eu adorava. Uhum. É um dos nomes muito referidos. Aliás, percebe agora, porque razão pela qual muita gente fala aqui do Manuel Cruz, não é? Sim. Seja que era partilhar palcos, seja de fazer versões, por exemplo, de temas de Arnaldo Violeta, muitas vezes é referido a Manuel Cruz. À semelhança do que acontece, por exemplo, também com o Zeca Afonso, com Fausto, com Sérgio Godinho. Mas por acaso eu versões, eu acho, não sei porquê, mas eu acho que não conseguiria fazer uma versão de uma música do Manel, porque aquilo tem um universo tão próprio, uma forma tão própria de contar a sua história. Isto, a meu ver, que é tão bom, o resultado dele é tão bom, seria um, aliás, é um desafio muito grande, é um desafio muito grande. Mas superar, digamos, que aquela originalidade e aquela singularidade que o Manel tem em si como compositor é mesmo muito, muito difícil. Sim, Marisa Lix fê-lo agora com os Amor Eletro, uma versão do tema deles. Então, António Variações está escolhido, e já agora que tema que seria esse? Gostaria imenso o Toma Comprimido. Toma Comprimido, está escolhido. Que eu adoro. Eu adoro o Toma Comprimido. Toma comprimido, que isso passa. Toma comprimido, que isso passa. Estão os desafios passados. Promessas banais, paixões triunfais, num campeonato a sofrer. Se a escolha não presta, vinga o amor que te resta. Tudo tal como convém. Remata depressa e o resto é conversa. Ou não há nada para ninguém. Joga de cabeça quem te mereça por cá. e pulmão. Joga aí, campeão, o amor não acaba com o fim do verão. Se o coração de novo aprender, dá-te uma lição. Promessas banais, amores intemporais e a torcida a sofrer. Se a escolha não presta, amor é tudo o que resta no fim de uma vida qualquer. Crimes maternais, mentires aos teus pais, tudo tal como convém. Remata depressa e o resto é conversa, ou não há nada para ninguém. Proteja a cabeça. Dá-te um empurrão. Joga aí, campeão. O amor não acaba com o fim do verão. Se o coração de novo aprender, dá-te uma lição. Solta cá do fundo a febre de que o mundo virá. Dor na cabeça, quem não te esqueça por cá. O amor não acaba com o fim do verão. Se o coração de novo bater, dá-te um empurrão. Joga aí, campeão. O amor não acaba com o fim do verão. Se o coração de novo aprender, dá-te uma lição. Falámos, falou do DVD que acompanha este álbum. Sim. E vamos falar aqui da componente da imagem e desde logo pelo videoclipe, pelo teledisco. Sim. Que despertou muito a curiosidade das pessoas. Sim. Da maneira como foi feito e da maneira como cativou. Na altura é assim, eu, na altura quando fiz a própria música em si, a única coisa que me interessou, porque a realização do videoclipe é do Henrique da Silva. Mas o guião foi escrito por mim. Foi eu que escrevi, portanto, o guião do vídeo, a ideia em si, que depois fizemos os ajustes todos na equipa. O que me interessou muito, o que me fascinou muito no Bar Aberto foi a possibilidade de, digamos que, descontextualizar ou digamos que, partir a letra através da imagem, porque... Digamos que eu andei imenso tempo em estúdio com a música ainda antes de ter o videoclipe pronto e toda a gente tinha aquela imagem de dizer, pai, faz aí um vídeo, já estou a ver o teu vídeo, que é toda a gente a bater com os copos e aquela coisa toda, e eu não estava... Não era isso que eu queria, não era isso, porque isso era demasiado óbvio. Queria, e foi essa a minha intenção, digamos que dar... através da imagem uma outra visão das palavras, dar uma outra dimensão às palavras, dar uma outra dimensão às palavras e com situações caricatas que aconteceram. Por exemplo, dou um caso muito muito concreto, que é um momento que estamos a pontuar no vídeo, uhum. em que estou eu na parte do vídeo, se virem o vídeo, que eu acho que esse momento é um dos que eu gosto imenso. Quem ainda não viu, é só aceder à nossa página e ele está lá. Portanto... Exatamente, em que eu cumprimento, em que vem o político à frente, me tenta cumprimentar e eu falho o cumprimento, no momento em que eu digo na letra falho ao prato e dá na mão, eu falho o cumprimento e dou na mão do outro, que é um bocado a sátira do que aconteceu naquela cimeira ibero-americana em que, na altura, os 10 Sócrates falhou o cumprimento de um ministro para cumprimentar outra pessoa ainda mais importante do que esse ministro, não é? Portanto, foi uma forma de satirizar e de brincar com essa situação, ou então como aconteceu da azar, não é? Da azar, uhum. ou então a parte final do vídeo em que o elemento da azar sai da porta e é filmado de dentro para fora e ele muda a tabuleta e acaba por ficar bar aberto. Portanto, como quem diz, este aqui nunca vão conseguir fechar, não é? E é uma forma de satirizar e de brincar e de dar a volta às palavras e também de lhe dar, através da imagem, aquele lado social. Levar as pessoas a ver talvez na música muito mais do que um simples bar aberto e só de bebida, porque não é isso, é muito mais do que isso. O bar aberto é muito mais do que isso. Este bar aberto de que eu falo não tem nada a ver só com apelo ao consumo de álcool nem nada disso, não. Tem a ver com a liberdade de expressão, com a liberdade de pensamento, que isso é que é mais importante, e da forma como, e também tem a ver com opressões, a forma como lidamos hoje em dia com a sociedade e como as coisas estão atualmente. É com isso, é disso que retrato neste bar aberto. E pode-se ver aqui uma imagem, tendo em conta de que, como bem sabemos, o espaço em canal aberto, em televisão, o espaço para a música é pouco, não só para a sua, para toda a gente, não é? E é pena que o investimento deste tenha que ser, para ser divulgado, tem que ser via internet, e agora, felizmente, também por via de estar no próprio disco, com DVD bónus. Exatamente. Isto é uma maneira também de cativar as pessoas, ou seja, dar-lhes a entender o que é o universo do Cabaré Fortuna. Sim. Tendo em conta que também tem aqui o making-of do próprio vídeo, tem cá por ter um karaoke, é criar uma empatia com as pessoas. Sim, é sim. Sim, claro que sim. É criar essa empatia com as pessoas, porque, como ainda aqui há dias disse numa outra entrevista, a mim fizeram uma pergunta, que é uma coisa muito simples, que é, quem são os Cabaré Fortuna? E os Cabaré Fortuna são as pessoas, é o povo. Cabaré Fortuna é isso. Portanto, isto, digamos que, isto é apenas eu a dar aquilo que recebi do povo, ou que recebi das pessoas, e que agora lhes estou a dar. Isto somos nós. Digamos que aqui o Alberto Almeida foi apenas um ponto de partida, uma espécie de... quase de clique, de motor de arranque, da coisa. A coleta da arma. Exatamente. Viver ao patrão, sem contar um tostão, não é bom, é bom demais. Viveres ao patrão, e seres um quarentão, no choco, em casa dos teus pais. Viver ao patrão, é conquistar um coração, e morrer por mais. Rodar em contramão sem respeitar os sinais. Acordar ao meio-dia com a fome em sintonia e as cuecas. agora também de saber o que vai ser Cabaré Fortuna ao vivo. Eu nunca tinha oportunidade de ver, com muita pena minha. Mas sabemos também hoje, tendo em conta o fenómeno do que é a venda dos discos, que é transversal a todas as bandas, que é o fenómeno do download, etc., e o preço dos discos, a questão do IVA. Já você... agora, se quiserem, só interrompendo, só dando uma pequena informação, é que caso as pessoas queiram aceder à nossa página do Facebook, portanto, procurando no Google Facebook Cabaré Fortuna, poderão ver lá, num dos posts, uma das atuações que nós tivemos, das filmagens de uma das atuações que tivemos recentemente em Oliveira das Ameias, no qual poderão ter acesso à música Bar Aberto ao vivo e poderão ver um bocado aquilo que lhes espera um dia num concerto de Cabaré Fortuna. Uhum. E isto é para percebermos, tendo em conta que a venda dos discos, sim, já não dá para aferir a popularidade de uma banda. Sim. É ao vivo que as coisas se notam mais. Quer para as pessoas que conseguem engrajear, quer vocês próprios, enquanto banda, perceberem a reação das pessoas. Claro, exatamente. O que tem sido, então, Cabaré Fortuna ao vivo? Tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Mesmo as reações das pessoas têm sido excelentes nos espetáculos que tivemos neste momento, porque há uma grande preocupação dos Cabaré Fortuna de, ao longo do espetáculo, criarmos dinâmicas e uma grande interatividade para com o público, para com as pessoas, quer sejam com a presença das colhinhas, com as mensagens que enviamos, com a distribuição das notas, brincando um bocado com as medidas de austeridade, não é? Uhum. Essa coisa toda. E isso tudo cria uma empatia e uma interatividade com as pessoas e dá uma certa dinâmica ao espetáculo em si. E isso é muito bom porque leva com que as pessoas participem no próprio espetáculo e com que ele ganhe vida e emotividade, que é isso que é importante ao vivo, não é? O Bar Aberto é seguramente o ponto alto, tendo em conta que é o tema mais conhecido e que capta mais atenção do público. Que outras músicas neste momento já estão as pessoas à espera e que reagem mal que começam os primeiros acordes? Por exemplo, Viver à Patrão, eventualmente. Viver à Patrão, Choca aí Campeão. As pessoas depois também gostam muito do Homem do Pedal. Uhum. Há uma muito forte na parte final, que é o Rabo do Fundo ao Tacho. Uhum. Portanto, esses são músicas que têm tido um grande feedback por parte das pessoas e da adesão da parte deles. Muito grande, a sério, mesmo. Hey people, sou o Alberto Almeida, do Cabaré Fortuna, que vai sair à rua com um show a arrebentar. E quando te encontrar, não te vou poder chorar, porque me fazes lembrar a chata da minha irmã. E depois, não somos só os dois, colados às televisões, nos programas da manhã. Feita, e faz o teu Natal, procura no jornal e bate o teu rei. chegámos a uma dúzia de canções que estão aqui neste álbum. Sendo certo que foi fazendo isto aos poucos, com exceção das últimas, que disse já que participou mais que Serrano, o que é que ficou na gaveta para o ódio e outras coisas parvas? Não vai haver outro amor e coisas parvas. Vai haver outro disco, para cá já tem nome. Que não vai dizer? Já tem nome, não, mas não posso dizer, infelizmente. Embora. Da minha parte, há um grande desejo, confesso, gostaria imenso de, e vou fazer os possíveis para isso, para fazer uma trilogia. Eu sou um adepto fervoroso das trilogias. Quer seja a nível musical, quer seja em literatura, sempre tive esse fascínio pelas trilogias. Curiosamente, sabemos há dias que o Fausto está a fazer também a continuação daquilo que começou na altura por este Rio Acima, que vai sair agora tantos anos depois, 20 e muitos anos depois, a terceira face dessa trilogia. Exatamente, isso é ótimo, claro que sim. E é um trabalho ótimo do Fausto. Portanto, mas estava eu a dizer que as trilogias têm uma coisa que é fantástica, porque deixam sempre pontas soltas no capítulo anterior que são depois recuperadas no capítulo seguinte. Isto quero eu dizer que levo já as pessoas, no fundo, a tentarem adivinhar, ouçam o disco, O Amor e Coisas Parvas, e tentem perceber onde é que estão as pontas soltas para o próximo episódio dos Cabaré Fortuna, que vai ser interessante. Vai ser muito, muito interessante. Há músicas que ficaram de fora deste set de músicas que faz parte, portanto, que compõe O Amor e Coisas Parvas. E é muito provável que depois, ao longo do trabalho de produção, possa haver algumas que façam sentido na plástica da história que queremos contar do novo episódio dos Cabaré Fortuna. Podem fazer sentido, não podem fazer sentido, e se calhar depois, mais tarde, podemos se calhar editá-las um dia como, sei lá, como lados B, não é? Lados B, que já é uma coisa que já não existe, não é? E dar isso às pessoas, não é? Estava em Valência, fui operado de urgência, perdi o contrarrelógio numa prova especial. Na volta à França de bicicleta em punho, fui camisola amarela numa fuga acidental. Corri no giro na frente do pelotão e já com a meta à vista lesionei-me no tendão. Eu sou homem do pedal, venho de Paris, de França a pedalar para Portugal. Eu sou homem do pedal, venho de Paris, de França a pedalar para Portugal. Mal cheguei a Portugal depois de três partidas falsas, fiquei logo aliviado, tirei a mola das calças, tenho garantido pódio, mandei lá ver o champanhe, sei que por mim sentem ódio, a mim não há quem me ganhe. O comissário com a bandeira ao xadrez, pensei que ia ganhar, mas lá quem outra vez. Eu sou o homem do pedal, venho de Paris, de França a pedalar para Portugal. Eu sou o homem do pedal, venho de Paris, de França a pedalar para Portugal. Eu, cada etapa que corria, cada amigo que fazia, mas de todos só o Armstrong é que telefonou um dia para ver se lhe dizia, também queria ser um campeão. Escuta lá. O segredo, meu rapaz, é nunca olhares para trás, fazeres de conta que corres sozinho. Ele muito admirado lá pedala ao meu lado. Ah, pois é, pá, olha o respeitinho. Corri no giro na frente do pelotão e já com a meta à vista lesionei-me no tendão. Eu sou o homem do pedal, venho de Paris, de França a pedalar para Portugal. Eu sou o homem do pedal, venho de bicicleta a pedalar para Portugal. Se queres cortar caminho, corta com uma tesoura. Se vieres devagarinho, ou sempre o carro vassoura. Se queres cortar caminho, corta com uma tesoura. Se vieres devagarinho, ou sempre o carro vassoura. Se queres cortar caminho, corta com uma tesoura. Ora bem, vamos estar atentos, naturalmente, àquilo que, não adiantando o nome, sabemos que aí está para sair, portanto, presumimos que será no início de 2012, ou já para o disco. Muito provavelmente poderá ser 2012, não, mas 2013. Mais para 2013. Se via que este álbum, aliás, tem muita coisa para dar ainda e para ser divulgado. Sim. E sendo certo que, e também por aqui, presumimos que onde vai ter muita aceitação é agora as latadas, serão as queimas das fitas, enfim. Exatamente. Há um público que é o estudantil que é ávido deste tipo de sátira e de humor. Sim, claro, claro. Claro, mas completamente, sim. A única coisa que eu pretendi, e isso também foi de uma forma, digamos que quase que intencional, chegar a esse público, aos estudantes, sem dúvida, com o bar aberto, completamente. Uhum. Mas, no fundo, dar-lhes também um tipo de humor inteligente, de uma forma inteligente, sem ser algo, digamos que... Mais. Fugir do trivial, não é? Fugir do, sim, daquilo humor fácil. Exatamente. Um bocadinho a Monty Python. Exatamente, a Monty Python, exatamente. Uhum. Algo com um certo. Um pouco mais refinado, um em termos de humor. Um requinte. E olha, dou-lhes parabéns porque julgo que sim que o conseguiu. É a nossa opinião. Ótimo. Muito obrigado pela disponibilidade. Fico muito contente. E iremos falar mais vezes. Já fica apontado, posso pôr na agenda. Rádio Boa Nova vai voltar a bater à porta quando estiver aí. Então, esse, enfim, diz que não quis dizer o nome, mas que nós vamos também ter aquele desafio: procurar aqui nas letras e nas músicas que tu estás pontas soltas, tentar perceber e tentar adivinhar de algum modo. Claro que sim, claro que sim. E muito obrigado pela vossa atenção também. Fico muito contente. Vira milho! Siga pra bingo. E aí eu, a cantar de sol em sol, vinhas tu nesse teu jeito de lá para cá. Lancei-te um olhar de dó em dó, beijei os teus olhos, mas o sol não estava lá. Em pé, de pé me tornei ré, que cada fundo bem suave a mim. Trai um mundo cego nas cordas e caía em si. Enfim, levanta a tola, vá e toca a viola, que o amor não pede esmola e será sempre assim. Levanta a tola, vá e toca a viola, por amor à camisa vais amar até ao fim. Novos mundos, novas missões, novos embarques em forma de canções, novas conquistas, juras de pés, olhe na prancha e atirado aos jacarés. Levanta a tola, pá, e toca a viola, que o amor não pede esmola e será sempre assim. Levanta a tola, pá, e toca a viola, por amor à camisola, vais amar até ao fim. E estamos aqui no ar em plena Rádio Fortuna, escutando um tema dedicado à menina Prazer das Dores. Ele foi dedicado por um seu grande admirador de longa data, do qual vamos passar um excerto do seu pedido, feito há minutos. Aliás, derivado à sua grande eloquência, não posso deixar de o pôr no ar, e aqui vai. É o Sr. Álvaro? Sim, sim. Olha, queria dedicar uma música a uma moça que manda a partir a cabeça toda. Sim, sim, diga. Queria aquela que tocou aqui atrasado, sabe? Aquela da tola. Porque me deixou a pensar, sabe? É que eu acho que perdi uma oportunidade. Percebe? Eu queria tanto. Levanta a tola, pá, e toca a viola, que o amor não pede esmola e será sempre assim. Levanta a tola, pá, e toca a viola, por amor à camisola, vais amar até ao fim. E chegadas ao fim de mais uma missão cumprida no nosso programa, o desejo para todos os ouvintes de boas conquistas.